andrecedesmoral.com.br. Você não sabe fazer o choro? Comigo que você não sabe fazer o choro, eu vou cantar. Entendeu? Então, eu já parei com o pessoal, mas se quiser. Então vamos lá. Acompanhe-me. É assim, ó. Ela tem 19, tá mó bebê. Vê se pode, quer se envolver. Ano passado eu taquei balde de água e preservei. Joga a batidinha agora. Pá, é. Pá, joga, moço. Três, é mesmo.